Um entra outro. Vamos ver lá, Paulinho. E o nosso Marcos Vinícius tem detalhes. Diga aí, Marcão. Diga aí, Marcão. Diga aí, Marcão. José Carlos Araújo. Garotinho, fala, garotinho. Soltou para Gilson Nunes, Eber Balta na dele, lá na ponta esquerda. Ainda Gilson. Quer colocar um gol agora, Riz? Coloca um gol agora, não. Diga aí, Marcão. Vou colocar o Marcos Vinícius já. Ai, meu Deus do céu. Agora não é mole, tá ali. Essa bola não é mole. Eu fico imaginando, eu que sou ouvista, Rádio Globo, também na Rádio Globo Esporte. Eu não sei como é que esses caras não erram mais. Todos eles, é uma velocidade incrível. A comunicação dos repórteres de campo, com o pessoal que trabalha com futebol, deviam errar muito mais. Os caras são perfeitos, não erram nunca. É, não é nada. Em relação ao risco que correm, né? O volume do material, por exemplo, que um sonoplasta tem que operar para qualquer jornada esportiva, até para os programas fechados, o Panorama, por exemplo. Quantas fitas são colocadas no ar num programa desse, num Panorama por 2 horas, Paulo Roberto? No mínimo 15 fitas, com 15 entrevistas diferentes, com 15 participações diferentes. E pior que não dá tempo de combinar, né? Geralmente a produção é tudo na hora, sai, né, do forno, direto, vai, né? Sai do forno, vai entrando. Digo, foi mó aberto esse cara, praticamente não tem. Mas falando em combinar, tem uma descombinação aqui do nosso grande Sérgio Nogueira. Sérgio Nogueira. O maior torcedor do Flamengo que eu conheço. Sérgio Nogueira foi dar a placa do carro, Barbosa. A placa era JK. E ele se enrolou todo na hora de falar o JK. Vamos ouvir só. Placa Jata Go. Ó. Placa Jata Jata Jata Co Co Co Ó Ó Co Co Co Ó Ó Ó. Jata 1152. Jata Co Co Co Ó Ó Co Co. Nem ele aguentou. Ele mesmo já entrou rindo depois. E o Paulinho de molecagem bota essa repetição aí no computador, né? Ah, tem outra do Sérgio Nogueira aqui também. Vamos mais botar uma. Porque tem nome de cidade no Brasil que dá uma derrubada, né? O pessoal que já foi lá no teatro, ouve lá uma gravação do Alberto Brandão, né? Lendo o nome de algumas cidades. Tem cidade no Brasil, porque o Brasil tem muita influência indígena, né? É verdade. Então, muito nome indígena, aí vai uma derrubada. Olha o Sérgio Nogueira tentando falar Umuarama. Mandante do assassinato de Chico Mendes será julgado amanhã em Umuarama, em Umuarama, Paraná, por um outro crime. É complicado, complicado. Isso, agora, vamos aqui, duas do Antônio Carlos. Não, quer dizer, não foi no programa dele, ah, né? Ah, sim. Não foi com ele. Sim. Mas uma repórter aqui, a Ana Lúcia, entrou chamando o Antônio Carlos de garotinho. Vamos ver só. Ah, meu Deus. Ana Lúcia Ferreira, alô, Ana Lúcia. Alô, garotinho. Alô, Ana Lúcia. Alô, garotinho. Como é que é? Tudo bom? Tudo bem. São Parques e Jardins faz hoje a poda em mais de 200 árvores de 7 ruas do bairro de Maria da Graça. Só quem, Antônio Carlos? Ele Matisse, já avisou a Ana Lúcia Ferreira que o garotinho é o Zé Carlos e não o Antônio Carlos, é? Alô, garotinho. Alô, Ana Lúcia Ferreira, bom dia. Alô, garotinho. E quem conhece o Antônio sabe o quanto ele ficou feliz com a troca do nome dele. Ele passou. Adora isso. Adora que troquem o nome dele. Ai, ai, ai. Mas agora aqui no programa do Antônio Carlos tem que explicar também o seguinte. Ali tem, onde o operador fica sentado, né? Tem vários lugares pra botar disco, né? Exato. Aí o que a gente imagina que aconteceu, que foi o seguinte. O Antônio Carlos falou, vamos tocar essa música, tocar essa, tocar aquela, tocar lá outra. Aí o cara espalhou os discos lá naqueles vários pratos. Sim. Aí o Antônio Carlos deve ter demorado a chamar. Quando chamou, o cara não lembrava mais que disco tava o quê. E saiu. Aí uma zorra musical, vamos ver só. Vamos ouvir. Isto é música popular brasileira. A nossa homenagem aos cantores e intérpretes de nossa música popular. Tá aí Maria Bethânia, explode coração. Tá aí Maria Bethânia, explode coração. De Gonzaguinha. A noite está terminando. Deixa eu retificar aqui. Em homenagem, aí está, Tito Madi. Aí está, Tito Madi. Em Chove Lá Fora. Explode coração. Enxogue lá fora. Quisera compreender como estou. Antônio Carlos. Como é que aqueles locutores falam no rádio do interior? Como é que fala? Acabamos de ouvir salada musical, salada musical. Salada musical. Maria do Pedro, Tito Madi e não sei mais quem. Confusão danada. Brincadeira. Maria Bethânia, Tito Madi e Elisete Cardoso com Barracão. Realmente, que, meu Deus, quem é que tava na mesa? Pires? Antônio Pires. O Pires é fantástico. Uma das pessoas mais queridas também. Eu, como Sandro Gama, o Pires tem essa marca da ingenuidade, da pureza. Os dois são meninos gente muito puros demais, que amam o que fazem e se aplicam demais. Mas todos os dois também, quando pisam na bola, pisam de vez. Vão embora. Uma vez eu estava em casa de manhã, estava acordando, né? Aí liguei no Antônio Carlos, aí o Antônio Carlos foi entrevistar um médico sobre impotência, né? Aí falou, doutor, muita gente sofre de impotência no Brasil? Aí o Pires lá, Antônio Carlos. Ai, meu Deus do céu. Mas agora tem uma aqui do nosso grande Washington Rodrigues, babosa. Ah, Washington. Isso, babosa. Pra terminar aqui, o Washington tentando falar no ambicionado troféu Tereza Herrera. Vamos lá. Com festa no Galeão, a torcida está comemorando a conquista principalmente da Taça Tereza Herrera, um troféu ambicionado por todos, um troféu ambicionado por todos os grandes clubes. Aí, já que tá falando do troféu Tereza Herrera, o Antônio Carlos entrou no embalo também. Então, vamos embora. Ah, e pode...